Johnny, ó, dois. É a rua na cena. Tamo junto, moleque. Demorou. Consciência que sempre vai ter revolução e evolução. Como tem que ser aqui, é estilo de vida pro desespero dos black. Tropa de elite do rap, quem ouve jamais se esquece. Enlouquece com essa batida que alucina e estremece com o peso da nossa rima. A palavra tem poder nos versos dos MC. Os loucos aqui chegou fazendo a casa cair. Mude com mic na mão, faz tremer o chão, levando informação, cultura, subversão. Versando com coração, vontade e emoção, respeito, dedicação, trazendo inovação. É a loucura divina que se espalha como uma praga. Alastra e se propaga com o poder da palavra. Pra sentá-la pro mundo, do passado pro futuro. O rap chega com tudo aqui pra fazer barulho. Uma palavra tem poder, pare e vencer. Saber o que dizer é necessário, pois palavras jogadas ao vento se voltam contra você. Uma palavra tem poder, pare e vencer. Saber o que dizer é necessário, pois palavras jogadas ao vento se voltam contra você. A palavra tem, só quem sabe vem. Aqui Fabão vai poder te mostrar também. Do som das ruas aqui traz pra você como tudo deve ser. Então não pague pra ver. Mentiras, blasfêmias, invejas, intrigas e covardias. De tudo isso temos que nos livrar. Verdade, amizade, realidade, prosperidade, sinceridade são caminhos que devemos trilhar. Gente faz a revolução e a transformação. NO2, estilo de vida e uma combinação. A palavra tem poder pra tudo que te conduz. Os open your eyes, fica atento pro que te seduz. A palavra tem poder, pare e vencer. Saber o que dizer é necessário, pois palavras jogadas ao vento se voltam contra você. A palavra tem poder, pare e pense. Saber o que dizer é necessário, pois palavras jogadas ao vento se voltam contra você. É o que faz você aprender. Faz você aprender, aprender, aprender. Abstrator, entra em ação. Solta a batida, liga a distorção. Rimador, estoura timpano com a sua frase. Causando infarto na cruz, bomba no estouro, nos graves. Faz a barriga gelar. Louco entra em desespero. Reverão que é mais pesado que guitarra de roqueiro. Quem faz o flow aqui é nós. Solta o braço no instrumento e faz estrago na voz. Tem que saber o que diz aqui pra não causar dead. Uma palavra de fé vale mais que remédio. O som que derruba os prédios quando aumenta os médios. Dá energia pros velhos e tira o cerro do tédio. De novo vida bota brasa no flow. Faz maloqueiro, grita rei, hey, rock and roll. Bate, rebate, estourando médio e grave. Vem na batida do povo e do surdo. E a família invade, seja no rock ou no rap. E ouve samba no pé. Ouça bem, veja bem, me mostra quem tu é. Sabedoria que procria a família que nos une, mas também é que te leva pro mais alto fundo. Vem, vem, vem, esse é o caminho que tu deve seguir. NO2, estilo de vida, mano, é isso aqui.